Uma boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta noite, nós temos o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. É o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é um capítulo muito alentador de todas as mensagens do Evangelho, de toda a instrução que nós temos contida nesse livro que explica o Evangelho de Jesus. Esse é o capítulo que mais é estimulador à nossa evolução. Porque aqui, analisando as palavras de Jesus, Kardec, seguindo as instruções dos Espíritos, deixou muito claro que a nossa evolução, que o nosso crescimento espiritual depende essencialmente de nós. Depende essencialmente daquilo que nós realizarmos. Depende essencialmente daquilo que nós nos propusermos a fazer. Durante muito tempo, o homem vem buscando sempre soluções prontas, soluções que coloquem nas mãos de outros a responsabilidade de corrigir o seu caminho, de contornar os obstáculos, de superar as dificuldades. E vem Jesus há 2000 anos e nos diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. É interessante que em todas essas frases Jesus coloca inicialmente algo que tenha que partir do homem. Primeiro o homem tem que buscar para depois ir encontrar. Primeiro o homem tem que pedir para depois ele conseguir. 2000 anos depois, aproximadamente, vem os Espíritos superiores trazendo a contextualização desse ensinamento de Jesus. Vem mostrar que era necessário entender que para conseguirmos algo, para realizarmos algo em proveito de nós mesmos, nós precisamos agir. E é por isso que Kardec, ao fazer a análise dessa passagem do Evangelho, ele vai dizer que o buscar e achareis era análogo ou era semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará. E ele desenvolve o capítulo explicando exatamente isso. Se nós quisermos algo realmente proveitoso para a nossa existência, algo que realmente nos engrandeça, algo que realmente nos faça feliz, algo que realmente nos eleve, nós temos que fazer algo. Nós temos que agir, nós temos que nos mexer. E é por isso que os Espíritos sempre enfatizaram nas diversas comunicações que eles deram, desde os tempos de Kardec até os nossos dias, de que eles não virão solucionar os nossos problemas. Eles não virão nos trazer uma solução mágica, que muitos ainda buscam nos nossos dias, procurando, por diversas formas, resolver os seus problemas. Nós devemos, a partir do entendimento, desse conhecimento espiritual, adquirir essa compreensão. O ajuda-te é essencial para que o céu nos ajude. Se não houver essa ação, não se concretizará. Não haverá auxílio possível para a solução dos nossos problemas, porque eles dependem essencialmente de nós para resolvermos. E esse capítulo, ao mesmo tempo que ele é muito alentador, ele nos mostra com uma grande ênfase a responsabilidade que nós temos com nós mesmos. Ele mostra o quanto nós temos que fazer pelo nosso próprio bem, pela nossa própria felicidade. Kardec, nesse item, ele desenvolveu explicando, a partir da evolução da humanidade, de que o homem necessitou empregar a sua inteligência para solucionar inúmeros problemas que ele encontrou ao longo da sua evolução, ao longo da sua história no planeta. O homem vem empregando, por muito esforço, por muito sofrer, por muito padecer, ele vem empregando a inteligência na superação das dificuldades materiais. É por isso que o homem desenvolveu e aprendeu a usar as roupas, os instrumentos, a construir habitações, a criar cidades, a aprimorar a agricultura, a inventar aparelhos, apetrechos diversos que o permitem soluções para inúmeros problemas. E ele nos explicou então que o trabalho é uma lei divina essencial para a solução dos nossos problemas. Sem o trabalho, sem a realização de algo da nossa parte, nós não teremos soluções de problemas nenhum. Não vai adiantar a gente apenas pedir, porque antes de pedir, ele recomendou, Jesus recomendou, buscar e achareis. Primeiro haja, busque, se movimente, saia do lugar para você encontrar a solução dos seus problemas. É isso que desencadeia forças poderosas no universo que promovem a nossa evolução. É a nossa ação que desencadeia tudo isso. Alguém poderia pensar e ponderar nesse momento algo assim: mas Deus já não faz tudo? Ele não é onipresente, onisciente, capaz de tudo? Sim. É que Ele nos criou para que nós fizéssemos algo. Ele nos criou para que tivéssemos algo a fazer. Porque senão, nós teríamos um mundo muito diferente. Não teríamos obstáculos, não teríamos impedimentos, não teríamos dificuldades nenhuma a atravessar. Nós seríamos como crianças confortavelmente hospedadas numa escola, com todos os brinquedos disponíveis, com instrutores amorosos e com páginas que sempre nos poupariam de qualquer tarefa. Mas nós continuaríamos crianças. Nós continuaríamos indefinidamente como crianças. No entanto, ele criou um mundo inicialmente inóspito, inicialmente muito difícil, mas que o homem vem modelando e vem modificando para alcançar bem-estar. E o homem, à medida que ele vai se desenvolvendo moral e espiritualmente, ele vai sentindo necessidade também de realizações nesse campo da vida. Ele sente essa necessidade e passa a agir assim, na busca e na tentativa de encontrar algo a mais por ele. É daí que o homem cria as religiões, cria a filosofia, cria sistemas que procuram explicar o mundo e, de certa forma, procuram trazer ao homem noções de como agir, de como saber, de como se orientar. Então nós percebemos que a nossa natureza, a nossa condição é de seres que estamos no mundo para a ação, de seres que estamos no mundo para nos ajudarmos, para a partir daí nós alcançarmos o auxílio espiritual. Porque esse auxílio espiritual, ele é permanente, ele já existe. Só que para que nós o alcancemos, nós necessitamos de algumas realizações. Então, nós necessitaremos realizar algo que vamos chamar de trabalho. Nós sabemos que para a nossa vida física, nossa vida material, nós precisamos realizar o trabalho material. Se quisermos ter algo materialmente, precisamos trabalhar materialmente para obtê-lo. E se quisermos algo no campo do espírito, também precisamos trabalhar espiritual e intelectualmente para alcançar isso. Também necessitamos de trabalho intelectual permanente em nossa vida. Porque se nós circunscrevermos, limitarmos a nossa vida apenas ao trabalho material, nós estaríamos apenas repetindo experiências passadas como espíritos ainda habitantes apenas de um mundo material, de um mundo grosseiro, de um mundo que só tem obstáculos à sobrevivência. Se nós vivermos apenas para a nossa dimensão material da vida, nós ficaremos estacionários, não teremos progresso espiritual. Por isso que devemos entender que a vida nos pede também um tipo de trabalho, que é o trabalho intelectual. Não é o trabalho do erudito, do sábio, do cientista. Quando lemos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que ao homem é necessário desenvolver o trabalho intelectual, muitas vezes nós pensamos: mas eu não vim nessa encarnação para me desenvolver intelectualmente. E quem disse isso? Quem disse que nós não temos um potencial intelectual a desenvolver? Porque normalmente nós associamos essa palavra intelectual como se fosse apenas aplicável àqueles que desenvolvem o máximo da inteligência que o homem nessa condição evolutiva é capaz de desenvolver. Mas é importante entendermos que todos nós temos um trabalho intelectual a desenvolver. Todos nós precisamos, a partir do raciocínio, do pensamento, do conhecimento, guiar as nossas próprias vidas. Nós devemos direcionar a nossa evolução espiritual e material a partir do nosso conhecimento, a partir do esforço que nós realizarmos para alcançarmos entendimento e compreensão cada vez mais amplos da vida. Então ninguém se julgue isento desse trabalho que Kardec relacionou como essencial para a evolução do homem, o trabalho intelectual. Cada um de nós deve, a partir do conhecimento que vai adquirindo ao longo da vida, a partir da sua experiência, e nem sempre conhecimento vem dos livros. Na maior parte das vezes, o conhecimento verdadeiro vem apenas da experiência, apenas daquilo que você vivencia, daquilo que você adquire de experiência. E é esse conhecimento realmente que nós devemos aplicar, a partir das nossas experiências, a partir do conhecimento que vamos tendo da experiência dos outros, para melhorar a nossa condição espiritual e a nossa condição material também. Muitas vezes é dada uma ênfase excessiva à ideia de que devemos crescer espiritualmente, e realmente deve ser a prioridade em nossas vidas, o crescimento espiritual. Mas nunca negligenciarmos o bem-estar material e as condições materiais da vida. Porque os grandes exemplos de renúncia que nós observamos, de espíritos que se tornaram completamente despojados de questões materiais, foram espíritos que ao longo de muitas experiências materiais foram gradativamente abandonando a dependência dos bens materiais. Eles não fizeram isso subitamente. Embora suas biografias terrenas muitas vezes sugiram isso, de que eles foram seres que num momento romperam com tudo e largaram tudo para trás, eram almas já experimentadas, eram almas que ao longo de numerosas reencarnações adquiriram esse despojamento material. Por isso que nós, que ainda somos espíritos que estamos numa condição evolutiva inicial, que estamos ainda aprendendo muito sobre espiritualidade, porque ainda somos muito pequenos nesse conhecimento, devemos ir gradativamente nos despojando dos bens materiais, mas enquanto necessitamos deles, necessitamos administrá-los com sabedoria, buscando, através do próprio conhecimento espiritual, o equilíbrio para que tenhamos equilíbrio em nossa vida material. Porque um é decorrente do outro. O equilíbrio material, o equilíbrio na nossa vida material, ele decorre do nosso crescimento e do nosso aprendizado espiritual, do desenvolvimento dessa inteligência espiritual, que é implícita nesse capítulo quando Kardec tratou do trabalho intelectual. Esse conhecimento que nós vamos adquirindo de espiritualidade, de evolução, esse conhecimento que vamos tendo das comunicações dos espíritos superiores, ele é capaz sim de trazer um equilíbrio em nossa vida, e esse equilíbrio determinará as nossas ações em todos os setores. E isso nos trará o bem-estar e o equilíbrio em tudo que nós fizermos. Então, é por isso que devemos buscar a ajuda e a compreensão, para que tenhamos um auxílio espiritual, para que tenhamos uma vida plena em todos os aspectos. Que não significa necessariamente que seremos ricos, que teremos muito para despender, mas significará em equilíbrio, para que, independente do estágio que estejamos na evolução, ou independente da condição material que nós tenhamos, nós possamos viver uma vida plena, harmoniosa, uma vida feliz. É por isso que a compreensão, o estudo desse capítulo, ele é tão importante, para que tenhamos equilíbrio em todos os aspectos da nossa existência. Para que tenhamos paz de espírito a se manifestar em todas as nossas fases da vida, para que tenhamos equilíbrio em todas as nossas ações. Porque à medida que vamos evoluindo, nós temos que adquirir um bem-estar maior. E é dessa busca, é desse esforço que nós vamos percebendo esse bem-estar ao longo da vida. É por isso que hoje, para falar desse tema, nós vamos trazer aquelas reflexões então que Kardec fez a respeito da evolução material da humanidade, trazê-la para o campo pessoal, trazê-la para o indivíduo. Refletir o quanto esses ensinamentos podem nos guiar e nos orientar na solução dos nossos problemas pessoais. Porque certamente o que o homem, a mulher mais quer nos seus dias é a solução dos seus problemas. Mas muitas vezes essa solução é tida como apenas o afastamento do sofrimento e da dor. E é o grande equívoco, o grande erro, quando você busca a solução tentando simplesmente remover o problema instantaneamente. É por isso que as pessoas buscam muitas vezes soluções mágicas, fantasiosas, e vivem em busca dessas soluções e nunca encontram. Por quê? Porque nunca conseguem resolver realmente o problema lá na origem, na base, que está essencialmente na compreensão do significado da vida. Então é por isso que hoje nós vamos desdobrar aqueles ensinamentos para a nossa condição de espíritos que atravessamos experiências dolorosas e enfrentamos problemas em nossas vidas. Nós devemos compreender, então, que para alcançarmos bem-estar, equilíbrio, nós devemos nos mover em direção a isso. Nós devemos fazer algo que nos traga esse bem-estar e esse equilíbrio. Porque é aí que nós teremos o auxílio eficiente da espiritualidade, que está sempre pronta, sempre disposta, que está sempre presente e que tem mil meios de nos ajudar, mas que na maioria das vezes, por falta de emprego, dessa capacidade que nós temos de refletir, de conhecer, de aprender, de agir com sabedoria, é que nós não conseguimos perceber as soluções que eles têm para os nossos problemas. É por isso que muitas vezes as pessoas atravessam um longo período da sua vida se debatendo em conflitos, em lutas, mas porque nunca emprega com eficiência, com inteligência, as soluções que são possíveis. E é sobre isso que estaremos falando a partir deste momento, então. Lembrando que a espiritualidade jamais removerá as provas do nosso caminho. Os espíritos realmente sábios jamais retirarão obstáculos da nossa jornada. Eles nos ensinarão e nos orientarão a desenvolvermos conhecimento e sabedoria para que possamos ou contornar esses obstáculos ou passar por cima deles. Essa figura, ela ilustra bem isso. Os espíritos não irão remover da nossa vida a nossa prova da enfermidade simplesmente. Eles não irão simplesmente solucionar os nossos conflitos familiares. Eles não irão simplesmente tirar os nossos problemas financeiros das nossas costas, mas eles nos darão o apoio, a inspiração e a direção para que nós mesmos, caminhando, nos esforçando, possamos superar esses obstáculos. Então, é necessário compreender que esse auxílio espiritual sempre está presente, mas para que ele se manifeste em plenitude, para que ele traga a solução verdadeira dos nossos conflitos e lutas, necessita algo que cabe essencialmente a nós mesmos e a mais ninguém. Para entendermos isso, então, nós vamos estar discorrendo sobre a questão desse trabalho intelectual aplicado à nossa vida, na solução, na busca dos nossos, da solução dos nossos problemas. Como fazer, como agir, como nos orientar na solução disso? E pode parecer mais ou menos um pouco como uma receita de autoajuda. E nos nossos dias há pessoas que têm precaução com o termo autoajuda, né? E realmente, sob alguns aspectos, essa autoajuda pode ser negativa, mas não podemos esquecer que a própria sabedoria do Evangelho já fala disso, de que é necessário que o indivíduo se ajude para ele ter resultados. Então é por isso que o que nós vamos falar tem um pouco dessa conotação, mas nós vamos ver que isso é plenamente aplicável e que está de acordo com o ensinamento dos espíritos superiores. A primeira coisa que nós precisamos ter para a solução desses conflitos, aplicando essa inteligência na solução dos nossos problemas, é pedir ajuda. A primeira coisa que o homem precisa para solucionar definitivamente seus problemas é pedir ajuda. Pedir ajuda através da oração. E todo mundo faz isso. Todo mundo que tem crença, todo mundo que tem fé, realmente na hora do sofrimento, na hora da sua luta, pensa: ai meu Deus, me ajuda. Me ajuda a me livrar de vez desse problema. Só que aí é que está o problema, né? A gente pede uma ajuda em que afaste o problema da gente de maneira fácil, em que não tenha nenhuma participação nossa. A nossa intenção nesse momento, quando nós pedimos a Deus, aos Espíritos Superiores, a Jesus, afasta-nos os problemas, é a solução mais fácil. É a solução que todo mundo gostaria, mas é a solução que eles não farão por nós. Porque ela não nos trará a cura para as causas reais do nosso problema. Quando nós pedimos simplesmente que o problema seja afastado do nosso caminho, nós estamos pedindo: olha, eu não quero aprender com a experiência que a vida me ofertou. Eu não quero ter o esforço de entender o que essa situação de dor me traz para compreender. Eu não quero me modificar em nada, eu não quero mudar meus pensamentos, os meus desejos. Eu quero apenas que a dor se afaste. E essa oração, ela nunca vai ser atendida. Esse tipo de oração pedindo: afasta a dor para que eu não sofra, para que eu não aprenda, para que eu não evolua, essa oração não será atendida. Porque na mesma passagem do Evangelho do Buscai e Achareis, Jesus falou isso, né? Qual o pai que o filho pede pão vai dar uma pedra? Qual o pai que o filho pede um peixe vai dar uma serpente para a criança? E ele concluiu: se nós somos imperfeitos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais o Pai que está nos céus. Então Deus só vai dar para nós aquilo que nós realmente precisamos para a nossa evolução. Por isso que quando a gente pede facilidades numa fase da vida, elas não vêm, elas não aparecem. Porque aquilo seria a pedra, seria a serpente que Deus estaria oferecendo para nós. Aquilo seria a dificuldade, o problema numa fase da vida. Isso não significa que a gente deva pedir os problemas, porque eles já vêm automaticamente. Aliás, nós já desencadeamos eles no passado. Nós já temos uma cota de problemas a superar, que nós já criamos as situações do passado, que nós nem precisamos pedir, eles virão. Portanto, nós não precisamos pedir para Deus a solução, o afastamento da prova, da luta, do sofrimento, nem precisamos pedir mais sobre sofrimento. O que devemos sim é desejar nesse ato da oração, é desejar que aprendamos com essa situação. Peçamos a Deus que Ele nos mostre o caminho da solução do problema e não do afastamento dele. Peçamos a Deus que Ele nos mostre como remover de nós a causa desse problema. Se é doença, tenho certeza, a maior parte das doenças que nos trazem dificuldades e impedimentos na vida são decorrentes das nossas ações. Não são simplesmente provas naturais de um mundo material. São doenças que nascem dos desequilíbrios. Se pedimos o afastamento dessa doença, nós não aprendemos como adquirir o equilíbrio. Por isso que antes de pedir a cura da doença, peçamos a Deus: o que eu devo no meu ser modificar para alcançar o equilíbrio e a saúde integral? Como eu devo, Senhor, estruturar o meu pensamento? O que eu devo sentir para modificar a minha vida e adquirir a cura verdadeira, que é aquela que nasce na mente, que é aquela que nasce no espírito? É isso que nós devemos pedir na nossa oração, nesse pedido de súplica. Quando nós enfrentamos dificuldades financeiras, nós vamos pedir a Deus: Deus, premia o bilhete da loteria para mim, por favor, porque daí eu pago as minhas dívidas e ainda ajudo um monte de gente. É inútil esse tipo de pedido. Nós devemos pedir a Deus o quê? O equilíbrio para sabermos como nós criamos aquela situação de dificuldade material, ou se não criamos, Como devemos aprender a viver nesse contexto material que hoje a vida nos apresenta? Devemos pedir dessa forma a Deus a solução. Então, pedir ajuda é essencial, mas é necessário essa sabedoria. É necessário saber o que exatamente nós estamos buscando. Afastamento da prova, da expiação, pura e simplesmente, porque não aguentamos a dor e o sofrimento? Ou estamos pedindo a cura do nosso espírito, a cura da nossa mente? É isso que nós devemos fazer nesse pedido, nessa oração que nós endereçamos a Deus, que é o primeiro ato para a solução dos nossos problemas. E devemos ainda estender esse pedido de auxílio, buscando o auxílio de alguém que possa efetivamente nos auxiliar. Muitas pessoas, por se sentirem autossuficientes, por se sentirem extremamente capazes, e isso em decorrência do seu orgulho, da sua pretensão, acabam criando muitas vezes dores e sofrimentos desnecessários, porque não são capazes de pedir ao outro: compartilha comigo o meu fardo, me ajude a levá-lo, ou se você não puder carregá-lo, me mostre uma maneira que eu possa fazer isso de maneira mais eficiente. Muitas pessoas, por orgulho, acabam muitas vezes não encontrando a solução pelos seus problemas, porque estão justamente nessa situação. Ah não, eu consigo sozinho, eu vou conseguir sozinho. E isso mostra o grande engano que o espírito vivencia na sua existência, de se acreditar autossuficiente. Todos nós somos interdependentes, todos nós necessitamos do apoio mútuo para a solução das nossas dificuldades, dos nossos impedimentos. E se quisermos essa solução, vamos ter que aprender a compartilhar com os outros também isso, a nossa fraqueza, a nossa necessidade de apoio. Então devemos buscar o auxílio também de todas as formas, superando esse nosso orgulho, superando essa nossa prepotência, esse sentimento que nós temos de nos acreditarmos autossuficientes. Porque nenhum de nós somos. Até espíritos superiores sempre se reconhecem interdependentes de um conjunto. Até eles se reconhecem dependentes de Deus. Jesus, numa ocasião, deixou isso muito claro, dizendo que quem operava por intermédio dele era Deus. Ele sabia o potencial mental que ele tinha, a sua capacidade de interferência na matéria, a sua visão profunda que ele tinha da mente humana, mas ainda assim ele entendia que tudo provinha de Deus. Todo o potencial vinha de Deus para que ele realizasse tudo isso. Então, se um ser dessa condição é capaz de refletir isso, nós também precisamos desenvolver essa humildade de buscar o auxílio, de buscar o amparo com quem possa efetivamente nos auxiliar. Essa é uma das formas, então, de superarmos essas nossas lutas. Uma segunda forma de a gente ver isso, exercitando essa capacidade do trabalho intelectual, do emprego da inteligência na superação das nossas lutas, é identificarmos a lição que nós temos a aprender com essas lutas. Identificar quais são ali as nossas necessidades ao passarmos por determinada experiência. Muitas pessoas relutam nessa hora e tentam atribuir os problemas aos outros. Ah, a culpa é porque fulano fez isso, a culpa é porque a família que eu nasci não tinha essa condição de me oferecer melhores alternativas, a culpa é o contexto social que eu vivo, a culpa é dos obsessores que me atrapalham a vida, a culpa é dos meus inimigos encarnados, e nós vamos transferindo para os outros, sempre achando que nós não temos nada a ver com os nossos problemas. E realmente isso é um estado de defesa que o indivíduo se coloca e que é o pior para ele solucionar o seu problema. Enquanto nós procuramos nos outros os culpados para a solução dos nossos conflitos e das nossas lutas, nós estamos agindo como crianças espirituais. Não estamos aprendendo aquela lição que a prova, que a expiação daquele momento da nossa vida tem a oferecer. Então, quando nos deparamos com os problemas, reflitamos assim: o que eu tenho a aprender com essa experiência? Não vamos pensar que é o mal que alguém nos fez. Não vamos pensar que é uma provação apenas, que é apenas passar pelo sofrimento para pagar uma dívida. Nós não temos que pagar nada para Deus, porque nós não temos saldo para isso. Nós não temos como pagar a nada a Deus. Mas nós temos que passar por experiências que modifiquem a nossa forma de pensar, de sentir a vida. Na verdade, a prova, a expiação, não é simplesmente pagar olho por olho por uma falta cometida. Mas é sim o quê? É nós aprendermos algo com aquela experiência. Ao sentirmos na pele a dor que causamos ao outro, nós não estamos simplesmente sendo castigados. Nós estamos adquirindo uma nova percepção de como o sofrimento é doloroso, de como certas ações provocam a dor e sofrimento na vida do outro. É a didática mais eficiente. Por que nós não pomos a mão no fogo? Porque sabemos que quando queima, dói. Porque tivemos a primeira experiência e não queremos repeti-la mais intencionalmente. As provas que nos trazem a dor, o sofrimento, de todas as ordens, da esfera familiar, profissional, tudo é porque tem algo a nos ensinar. Todas as situações que nós vivenciamos na vida têm algo a aprender. E se nós não aprendermos a lição que ela nos oferece, aquela causa de sofrimento temporário pode até passar. Mas aquilo que em nós aproxima e traz o sofrimento permanece latente e no futuro criará ensejo para que novas experiências dolorosas apareçam. Por isso que se nós não aprendermos com as provas de hoje, nós estamos nos candidatando aos mesmos sofrimentos no amanhã. Por isso que ao nos depararmos com a prova, pensemos: o que eu devo fazer na minha vida mental, emocional? O que eu devo reformular? Porque é aí que eu estarei superando definitivamente essa prova. Uma outra condição necessária para a superação dos nossos problemas é aceitar serena e humildemente as condições que as soluções dos problemas exigem. Muitas pessoas querem paz familiar, querem harmonia no lar, mas não querem fazer isso de uma forma serena e humilde. Querem aquela paz onde o indivíduo se impõe, onde ele fala: olha, as coisas têm que ser na minha forma de ver, tem que ser conforme as minhas regras. E muitas vezes não entende que é necessário o quê? O entendimento humilde do outro, a conquista do outro através de mansuetude, de acolhimento, de confraternização, e não de disputas, não de discussões, não de imposições. Se nós quisermos realmente resolver os problemas da nossa vida, devemos desenvolver a humildade para aceitar as consequências que esses problemas nos trazem. Porque toda a exasperação, toda a nossa manifestação de raiva, de cólera, na tentativa de solucionar os problemas, tende apenas a agravá-los. Em outros aspectos da vida, em outros problemas, nós precisamos muitas vezes aceitar restrições que nos são impostas durante certos períodos da vida para a solução de uma fase da nossa existência. Devemos aceitar isso humildemente, entendendo que essa situação faz parte da experiência que nós precisamos. Tem muitas pessoas que querem a solução dos seus problemas materiais, mas elas não querem, por exemplo, nunca fazer restrições no seu consumo, no seu estilo de vida. E elas nunca conseguem, por exemplo, acertar as suas contas, entrar em equilíbrio com a vida material. Vivem sempre defasadas e sempre com problemas dessa natureza. Se você não aceitar humildemente as condições, você não supera a sua prova. André Luiz nos conta um caso no livro Nosso Lar, muito interessante. Acho que a maioria das pessoas sabem a história de André Luiz, sabe que ele passou por muitas dificuldades no mundo espiritual, e assim que ele chega na colônia Nosso Lar, ele passa por toda aquela fase de adaptações, e ele vai vivenciando ali inúmeras experiências, e ele vai passando a ver a vida de maneira diferente, e ele encontra alguém que fez parte da história dele enquanto encarnado aqui na sua última existência. Ele chama do Velho Silveira, chama essa pessoa de Velho Silveira. E foi alguém que, quando ele encontrou no mundo espiritual, ele ficou muito constrangido com essa pessoa, porque o pai dele, do André Luiz, havia despojado, tirado todos os bens materiais desse homem chamado Silveira. Na cobrança de uma dívida, ele usou todos os meios legais para tirar o patrimônio desse homem, porque ele efetivamente devia para o pai do André Luiz. O André Luiz se envergonhava porque ele mesmo tinha incentivado o pai a fazer isso. Mas esse espírito, ele aproveitou essa prova difícil, a prova material de uma perda tão significativa, e ele desenvolveu outras qualidades. Ele aceitou humildemente as condições materiais que aquela fase da vida impunha, e ele se adaptou a essas novas condições, ele e a família. Consequência, ele evoluiu espiritualmente, e ele estava numa situação no mundo espiritual, não como assistido, como André Luiz estava, mas como alguém que socorria, que assistia espíritos necessitados. Ele havia aprendido com aquela perda, com aquela mudança de condições materiais da vida, ele havia aprendido que a vida tinha outras coisas a ensinar, tinha outras lições a aprender do que a dos bens materiais. E ele aproveitou a experiência para a sua superação. Então veja, é aceitar humildemente a prova e as condições que ela nos apresenta, mas que não vai significar que nós vamos ficar simplesmente parados sem ação, porque a recomendação do Evangelho é: busca, ajuda-te. Então nós vamos fazer pelas formas corretas, pelas formas adequadas, éticas, mas nós vamos procurar a superação dos nossos problemas, mas necessitando da humildade, necessitando dessa virtude que é a que mais favorece o espírito, que é de se reconhecer ali nas suas limitações, que é de se reconhecer ainda pequenino, mas que não nega o seu potencial de crescimento sob múltiplos aspectos que a vida possa apresentar. Ser humilde não é se menosprezar, é apenas se reconhecer na medida justa daquilo que se é efetivamente. Outra coisa que nós podemos relacionar como imprescindível para a superação desses conflitos e problemas, aplicando esse trabalho intelectual nessa nossa superação dessas nossas lutas, é combater sentimentos e pensamentos destrutivos. Porque normalmente, quando nós somos visitados pelas dores e pelas lutas, a nossa tendência é nos entregar a uma série de pensamentos de natureza inferior que, ao invés de nos ajudar, apenas agravam os nossos problemas. Então nós poderíamos relacionar como revolta, achar-se desfavorecido da proteção espiritual, sentir-se inferior ou culpado quando passamos por dores e sofrimentos. Quando nós pensamos em soluções desonestas para a solução desses problemas que nós atravessamos, tem pessoas que às vezes acham que certas coisas não é desonesto, não é errado. Ah, mas eu não vou prejudicar ninguém. Será que não? Sempre temos que pensar isso. Tem gente que pensa assim: ah, vou favorecer roubarem o meu carro, que daí eu recebo seguro, eu resolvo esse problema da minha vida. Isso é fraude, isso é totalmente desonesto. Você não está prejudicando uma pessoa, mas você está prejudicando uma empresa. Querendo ou não, aquilo não é seu, aquele patrimônio que você está favorecendo ali ser tirado dessa empresa. Então nós não podemos cogitar de soluções desonestas. Ou coisa do tipo: ah, eu vou pegar emprestado e depois eu devolvo. Gente, sempre que pegamos algo de alguém que nós não temos o consentimento, é roubo. Mesmo quando temos intenção de devolver. Então nós não podemos jamais, para solucionar os nossos problemas, praticar qualquer ato ilícito. Sabe por quê? Porque o problema efetivamente continuará existindo para nós. E nós criamos uma segunda dificuldade que nos visitará no futuro. Então afastar qualquer solução desonesta para os nossos problemas. Nós não devemos também superdimensionar os nossos problemas. Às vezes a gente avalia a nossa situação e imagina que é o maior sofrimento do mundo, e não é. Se formos comparar, há pessoas que atravessam problemas muito maiores. Mas se nós ficamos achando que o nosso é muito grande, ele realmente o será, e nós não teremos força para essa superação. Outros tipos de pensamentos que nós devemos afastar é não guardar a amargura das lutas e das provas da vida. Aquele estado de lamentação permanente que as pessoas vivenciam, lamentando todas as dores, todas as lutas que elas passaram. O que isso traz para o espírito no seu crescimento espiritual? O que isso ajuda alguém na sua superação de lutas e provas? Absolutamente nada. E muito pelo contrário, esse pensamento desequilibrado, perturbador, de ficar remoendo dores do passado, sempre lamentando tê-las vivido, isso é uma porta aberta da nossa casa mental para uma influência espiritual nociva que é capaz de nos agravar ainda mais os sofrimentos. Então temos que nos libertar de amarguras, de ressentimentos. Normalmente, quando nós pensamos nas tentativas que nós já tivemos de solucionar conflitos e dificuldades, nós pensamos nas pessoas que não nos ajudaram, ou porque não quiseram, ou porque não puderam. E às vezes nós lamentamos essa impossibilidade das pessoas. Às vezes até ficamos ressentidos com elas. Mas efetivamente, ninguém tem obrigação de nos ajudar. Ninguém tem obrigação de nos auxiliar. Na verdade, nós temos que abençoar as pessoas que passaram pela nossa vida, independente de elas terem nos auxiliado ou não. Porque essa é uma forma de libertarmos a nossa mente e de crescermos espiritualmente. E tenham certeza que se desenvolvermos isso, nós vamos tornando a nossa vida mais suave e mais tranquila. E outras ideias que nós temos que combater para que elas não nos visitem na hora das provas, das lutas, são pensamentos de fuga, de querer abandonar a prova, atribuindo a outras pessoas a solução daquele conflito. Nós temos que ficar até o fim, até a solução definitiva de qualquer conflito. Não podemos transferir para as pessoas os nossos problemas. Quando nós fazemos isso, é um ato de covardia tão grande, e isso nos atrasa ainda mais a nossa evolução espiritual. Isso nos prende ainda mais às situações de dor e de luta. Então é melhor a gente ir ali perseverar até o fim. E há inúmeras histórias de pessoas que atravessaram momentos dificílimos e conseguiram contornar tudo, mas porque elas não desistiram. Porque sorveram toda a prova, porque absorveram tudo e souberam sublimar tudo, e elas passaram por aquilo. E elas se encontram hoje refeitas, renovadas, vivenciando novas experiências e experiências felizes. Então nunca alimentar pensamentos de fuga e nunca pensarmos em soluções mágicas para os nossos problemas ou soluções imediatistas. Tem pessoas que se iludem pensando numa herança, numa loteria, em algo inesperado que amanhã vai aparecer. Essas coisas elas até podem acontecer e a espiritualidade pode intervir em muitos desses casos. Mas não é a maioria das vezes que isso acontece. É muito pouco, por sinal, que isso é usado como forma de auxiliar alguém. A maioria das vezes os problemas serão solucionados pelo trabalho persistente e metódico que o indivíduo realiza. Por quê? É da experiência nessa solução que nós vamos aprendendo e vamos evoluindo. É desse esforço que nós vamos fazendo diariamente, aprendendo a ter paciência, humildade, e nós vamos exercitando ali a compreensão, e vamos exercitando essa nossa confiança, e vamos aplicando a nossa fé na superação dos conflitos, é que nós vamos crescendo interiormente. Então, não pensemos que essas soluções mágicas virão. Por quê? Muitas vezes, iludidos por elas, nós ficamos ali adiando indefinidamente a solução dos problemas. Quando atacamos de maneira mais objetiva, buscando aquilo que é a solução possível, e daí a importância de pedir o auxílio através da oração e pedindo ajuda de pessoas que nos orientem, nos auxiliem, é aí que nós conseguimos a solução definitiva para esses conflitos. Então, o combate a esses sentimentos e pensamentos de ordem inferior, eles são imprescindíveis para a nossa superação dos conflitos. E, para que possamos finalizar, vamos falar de como a gente vai empregar esse trabalho intelectual que Kardec mencionou no capítulo 25, aqui logo nos itens iniciais, como nós vamos usá-lo para prevenir o aparecimento de problemas. Porque acreditem, nós não temos que passar pela maior parte dos problemas que nós passamos. A maior parte das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, ela é criada aqui mesmo por nós nesta vida. Aquela dívida que você tem do cartão, do cheque especial, não é karma do passado, gente. Aquilo é descontrole de agora mesmo. Né? Muitas vezes nós tiramos dinheiro das pessoas nas outras vidas e nós o iremos perder aqui em algum momento. Mas quando nós vamos pelo ímpeto do consumismo, adquirindo coisas que nos tiram o sono, é dessa existência mesmo esse problema. Fomos nós que criamos agora aqui. Então, nós devemos passar a entender o que nos move a criar problemas na vida atual. É o nosso orgulho, é a nossa necessidade de compensar alguma perda emocional profunda que nós trazemos e não sabemos o que é. Nós devemos aplicar a nossa inteligência hoje refletindo quais as causas do meu sofrimento atual. O que, que eu efetivamente estou fazendo aqui de errado que atrai isso para mim? Isso é aplicar, é trabalhar intelectualmente na solução dos problemas. É refletir sobre eles. É pensar sobre o que nós fazemos que atrai essas dificuldades e esses problemas. E nós, para que tenhamos a solução disso, desses problemas, dessas lutas, devemos combater o nosso arqui-inimigo. É aquele que nos derruba todos os dias, é aquele que nos cria problemas todos os dias. É o nosso orgulho. É ele que nos leva a falar de maneira descaridosa e agressiva com o nosso familiar. É ele que nos leva, muitas vezes, a tomar atitudes no nosso ambiente de trabalho que complicam ainda mais a nossa vida. É ele que nos faz agir de maneira impensada, buscando situações e problemas que nós não conseguimos, muitas vezes, solucionar depois com facilidade. Nasce do nosso orgulho, dessa nossa pretensão de acharmos que somos superiores aos outros, de que temos uma condição que nós necessitamos mais, ou que tenhamos mais merecimento que outras pessoas. Combatamos o nosso orgulho, reflitamos o quanto ele orienta a nossa ação, e nós perceberemos quantas lutas, quantos sofrimentos, quantas dores nós podemos afastar do nosso caminho, e quantas das nossas provas nós poderemos superar. Nós temos na história da humanidade figuras impressionantes que demonstraram o quanto a humildade engrandece o espírito, o quanto ela é capaz de elevar a alma a estados felizes e harmoniosos. Francisco de Assis, para nós, é um exemplo claro disso. Nós temos outros mais recentes. A figura de Chico Xavier é um modelo para nós. Se nós pensarmos que essas figuras históricas estão muito distantes no tempo, nós temos um homem contemporâneo a nós que vivenciou isso. E se buscarmos em todos os meios, em todas as sociedades, vamos encontrar pessoas que vivenciam isso. Então, combater o orgulho seria a forma mais eficiente que nós teríamos de prevenir todos esses conflitos e problemas que nos amarguram e nos desgostam na vida. E lembrarmos que nós sempre podemos recomeçar a nossa vida. Há uma frase que ficou atribuída ao Chico e que vem sendo divulgada intensamente desde o lançamento do filme sobre a sua vida, em que ele disse assim, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar hoje e fazer um novo fim. Essa frase, ela sintetiza isso. Nós podemos dar uma guinada na nossa vida em como ela foi até hoje e transformá-la, modificá-la para melhor, alcançando paz, harmonia, equilíbrio. Então, nós temos isso. Nós temos um exemplo no Evangelho de alguém que aplicou esse princípio que o Chico deixou aí, ou que pelo menos atribuem a ele, mas que é muito válido. É a figura de Zaqueu. Zaqueu, todos devem conhecer esse personagem do Evangelho, que, curioso por Jesus, quis vê-lo, subiu à árvore e Jesus falou: desce, Zaqueu, que eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu hospedou Jesus, encantado com aquela situação, e aprendeu tanto naquela noite que ele fez um novo fim para a vida dele. Ele que havia desviado o dinheiro dos impostos, que havia cobrado impostos a mais de pessoas pobres, se conscientizou com os ensinamentos de Jesus e fez um novo fim. Ele que tinha começado errado a sua vida, ele fez um novo fim. Por quê? Se deixou tocar por essa mensagem de Jesus. Então, todos nós podemos passar a ter uma vida melhor, uma vida efetiva de felicidade, de paz, de harmonia, não sem lutas e sem problemas, mas uma vida harmoniosa, em que saberemos superar esses obstáculos. E se nós duvidarmos disso, né, vamos buscar em tantos exemplos que nós temos de superação, de tantas histórias de pessoas que conseguiram transformar as suas vidas, conseguiram fazer um novo fim para elas. Lembremos de uma palavra de Jesus muito importante, já quando ele se despedia dos discípulos, dizendo: olha, tenha paciência, tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele nos recomendou que para a superação das nossas dificuldades, deveríamos ter paciência. Deveríamos ter o bom ânimo, essa disposição da superação, que envolve tudo isso que nós falamos hoje. Que Jesus possa nos inspirar, nos amparar, que a espiritualidade possa nos intuir aquilo que porventura tenha faltado hoje nessas colocações, e possamos ter paz de espírito para a solução dos nossos problemas. Acreditem, se fizermos a nossa parte, se tivermos fé real, e se nos ajudarmos, nós conseguiremos a solução dos nossos problemas. Porque a promessa de Jesus, buscai e achareis, ela não é uma promessa em vão. Ela é efetiva. Que Jesus nos abençoe a todos.